Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose todas as semanas na SPSR. E hoje reservamos para os próximos 60 minutos sons à volta de drones, com poucas harmonias, muito estruturados em vias estreitas e sem curvas. Começamos com Nuances, um projeto de Londres, edição Punctuations of Joy and Despair, abertura da hora com The Pain Was Enough. Boa noite, bem-vindos. Stuff. I Anda por aí desde o início dos anos 2000, um nome próprio, Henrik Johnson. Alter ego Porn Sword Tobacco termina Untitled. Começamos com The Pain Was Enough. Nuances. Continuamos com a dupla Arovan, o alemão, a juntar-se ao grego Your Chronic. Edição conjunta In Between. Vamos ouvir A Day, November 2013. É um dos nomes mais experientes da cena experimental, instrumental e ambiente. Deixámos para trás Lushill, o projeto de Scott Morgan. Fomos até à edição de 2012, Sketches from New Brighton. Ouvimos Prayer Trains. Seguimos com a dupla Alex Smalley e Simon Baton. Juntos chamam-se Puzzle. Edição Forms, para ouvir Lone Aura, World Away, Decomposition. Vamos entrar nos 15 minutos finais, deixando para trás a música do alemão Tobias Lörbach. Nas andanças musicais chama-se Logic Moon, de Oblivion Vertigo. Para o final, um dos discos do ano passado, o regresso de Rafael Anton Irisarri, de Shameless Ears. Vamos ouvir The Faithless. Thank you. Já sabem, o Em Transe, este, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também as fotografias de Alípio Padilha, inéditos ou imagens tiradas ao ouvir o programa, tal como os poemas de Ana Freitas Reis, que nascem depois de ouvir cada sessão do Em Transe. Voltamos de hoje 8 dias. Boa noite, até à próxima.